Church. Um abismo onde eu piso nasce capim. Que eu sou ruim, arranquei até o jardim, comprei um chaxim, enfim. É tipo assim, um soco no rim, o próprio motim, do ódio tupiniquim. A desgraça que nem uma praga de cupim. De monte pra te dar um bonde, ver seu fim. Ligue pra Dededrim ou reze pro senhor do bom fim. Que eu não corro, sou cachorro louco, não sou rintintim. Que seu cetapim, vem que comigo é assim. Terror, dor, sem reclame, sem plim plim. O pesadelo do governador Alckmin, que vê o cabelo cair na sua camisa de cetim. Aí seu pipoca, anota aí no seu boletim, que eu vim pra dar o atropelo e não vou deixar no gelo, isso é pra pinguim. O pichain aqui é puro estopim, que com nós não tem historinha de fada madrinha. Pode brilhar, pim pim. Se treme nem vem, se veio mostra o que tem. Terrorista ou refém, escolhe o que te convém. Avisei, agora é tarde pra desistir. Querer fugir, quem pagou pra entrar, reza pra sair. Os loucos daqui tem o dom, faz o som. Aí fala se não tá bom, doidão. Presta atenção, rima na disposição. Pronto pra ação, armamento e munição. Treinado no Paquistão, o próprio homem bomba. Resistência em pessoa, se quiser me testar, vem, já pode começar, tô de boa. Minha mente é bem louca, sem aditivo. Tô firme no meu trilho, então vê se não dá motivo. Que eu não sou de Maia, visto calça, não visto saia. Se os fortes sobrevivem, os fracos aqui desmaia. Os paga pau sempre vaia. Não quer dar o braço a torcer, porque teme, treme, gela por conhecer. Nós sangue bom, se não gostou põe sazon. Vai no Procon, que esse som é pra quem tem um dom. Não é pros marrom bombom, que paga de triton. É pra quem tá na banca, de calça larga e moletom. Cê não quer ser zoado, sai voado que nem o Santos Dumont. Isso aqui não é Réveillon, no Leblon, meu bom. Nós não é o crime, mas também não é o creme da bom. Sente que o bagulho é quente, que nem seu edredom. Se é pra vir no grau normal, tô pra bem mais de mil. Isqueiro que vai pôr fogo na ponta do pavio. Sentiu quem é ficou, quem não é já fugiu. Sumiu, tomou doril, quem piscou nem viu. Não vim pra fazer subusco de burro imbecil. Se quer pagar pra ver, pergunta pra quem já ouviu. Aqui é cachorro no cio, o terror desse canil. Bicho de sangue frio, a causa do seu calafrio.